Fecheiro 45. Regressando dos cavalos a tempo de ouvir isto, Jamie riu-se também, mas terminou num acesso de tosse. Evan esperou até que ele terminasse. O que diz MacDoub? Cabeça ou rabo? Jamie limpou a boca na manga e sorriu. Peludo como os restantes, ele parecia um verdadeiro viking, com o fogo refletindo em vermelho, ouro e prata, da barba espetada e do cabelo solto. Não se preocupem, rapazes, disse ele. Eu vou dormir bastante quente. Não importa de que maneira me deite. Inclinou a cabeça na minha direção. E ouviu-se uma onda geral de risos, com os salpicos de comentários ligeiramente grosseiros em escocês e gaélico dos homens de Reeds. Um ou dois dos novos recrutas examinaram-me com uma breve e instintiva especulação, rapidamente abandonada, após uma olhadela para a altura, a largura e o ar de afável ferocidade de Jamie. Os meus olhos encontraram-se com os de um dos homens e sorri. Ele pareceu surpreendido. Depois devolveu-me o sorriso, baixando a cabeça envergonhado. Como é que Jamie fazia aquilo? Uma piada curta e grosseira? E ele tinha-me reivindicado publicamente, livrando-me de qualquer ameaça de avanços indesejáveis e reafirmando a sua posição de líder. Exatamente como um bando de malditos babuínos, murmurei baixinho. E eu estou a dormir com o líder dos babuínos. Babuínos são os macacos sem rabo? Perguntou Jamie, voltando-se novamente para mim, depois de uma troca de palavras com Ewald a respeito dos cavalos. Sabes muito bem que sim. Os nossos olhos encontraram-se e a sua boca curvou-se ligeiramente no canto. Eu sabia o que ele estava a pensar e ele sabia que eu sabia. O sorriso ampliou-se. Luís de França mantinha um jardim zoológico particular em Versalhes, dentre cujos habitantes havia um pequeno bando de mandris, parentes próximos dos babuínos, uma das mais populares atividades da corte. Nas tardes de primavera, era visitar o local dos mandris para admirar não só a intrepidez sexual do macho, como o seu rabo esplendidamente multicolorido. Um tal Monsieur de Rouvel tinha-se oferecido, ao alcance dos meus ouvidos, a ter o seu rabo tatuado da mesma forma. Se isso resultasse numa receptividade tão favorável por parte das senhoras da corte. Ele fora, entretanto, firmemente informado por Madame de la Tourelle de que o seu físico era, sob todos os aspectos, inferior ao do mandril e era improvável que, ao colori-lo, fosse melhorar a questão. À luz do fogo era difícil de me aperceber, mas eu tinha quase a certeza de que as próprias cores exuberantes de Jamie deviam-se tanto ao riso contido como à excitação sexual. Por falar em rabos, murmurou ele ao meu ouvido, tu estás a usar aquelas calças infernais? Sim, tiras. O quê? Aqui? Lancei-lhe um olhar arregalado de fingida inocência. Queres que o meu rabo fique congelado? Os seus olhos semicerraram-se ligeiramente, com um brilho azul de gato nas profundezas. Ele não vai congelar, disse ele baixinho, garanto-te. Moveu-se para trás de mim, e o ardente tremeluzir das chamas na minha carne foi substituída pela solidez fresca do seu corpo, mas não menos ardente, como descobri, quando ele passou os braços à volta da minha cintura e me puxou para si. Ah, encontraste-as! Exclamei. Que bom! Encontrei o quê? Tinha perdido alguma coisa? Roger fez uma pausa, encaminhando-se de onde estavam os cavalos, com um rolo de cobertores debaixo de um braço, o bodran debaixo do outro. Apenas um par de calças velhas, disse Jamie impassivelmente, por baixo do meu chale. Uma das suas mãos deslizou por dentro do cós da minha saia. Vais brindar-nos com uma canção? Se todos quiserem, claro. Roger sorriu com a luz avermelhada da fogueira nas suas feições. Na verdade, quero aprender uma. Evan prometeu-me cantar uma canção das Silkies que a avó sabia. Nota. Os Silkies são criaturas mitológicas das ilhas Faroé, Islândia, Irlanda e Escócia. Reza a lenda que são focas no mar. Mas despem a pele de foca para se tornarem humanas em terra. Nota da tradutora. Jamie riu-se. Acho que essa eu conheço. Uma das sobrancelhas de Roger ergueu-se repentinamente e eu virei-me ligeiramente para olhar para Jamie, surpreendida. Bem, eu não conseguiria cantá-la, disse ele timidamente, vendo o nosso espanto. Mas sem a letra. Evan cantava há sempre na prisão de Ardsmuir. É um pouco obscena, acrescentou ele com aquela intuação ligeiramente hipócrita que os escoceses das terras altas frequentemente adotam antes de dizerem alguma coisa realmente chocante. Roger reconheceu o tom e riu-se. Então é melhor eu escrever a letra, disse ele, em prol das gerações futuras. Os dedos de Jamie tinham continuado agilmente. E neste ponto, as calças, que eram dele, e assim cerca de 6 tamanhos acima do meu, soltaram-se e caíram silenciosamente no chão. Uma corrente de ar frio subiu por baixo da minha saia e atingiu as minhas partes inferiores desnudadas. Inspirei de repente com um leve arquejo. Está frio, não está? Roger encolheu os ombros, sorrindo, enquanto tremia exageradamente em solidariedade. É verdade, disse eu, capaz de congelar as bolas de um macaco assanhado, não é? Jamie e Roger desataram a tossir simultaneamente. Com as sentinelas a postos e os cavalos prontos para a noite, nós retirámo-nos para o nosso próprio local de dormir, a uma discreta distância do círculo perto da fogueira. Eu já tinha retirado os galhos e as pedras maiores da camada de folhas mortas, cortado ramos de abetos e estendido os nossos cobertores sobre eles, quando Jamie terminou a última ronda do acampamento. O calor da comida e da fogueira tinha diminuído, mas não comecei a tremer a sério até ele me tocar. Eu teria ido diretamente para debaixo das mantas, mas Jamie ainda me agarrava. A sua intenção original parecia intacta, para dizer o mínimo, mas alguma coisa distraiu momentaneamente a sua atenção. Os seus braços ainda me enlaçavam, mas ele permaneceu quieto, absolutamente imóvel, a cabeça levantada como se ouvisse com atenção, olhando para dentro das trevas da floresta. Estava escuro como breu. Nada se via das árvores, além do clarão da fogueira refletido nos poucos troncos que estavam mais perto do acampamento. Os últimos vestígios do crepúsculo já tinham desaparecido e tudo além deles estava absolutamente negro. O que foi? Recuei um pouco, pressionando-me instintivamente contra ele, e os seus braços apertaram-se à minha volta. Não sei, mas senti alguma coisa a se acenar. Ele moveu-se um pouco, levantando a cabeça, para sondar melhor a escuridão, como um lobo a farejar o vento. Mas nenhuma informação chegou até nós, salvo um restolhar distante de galhos desfolhados. Se não forem rinocerontes, alguma coisa é, disse ele baixinho. E um leve tremor de inquietação arrepiou-me os cabelos da nuca. Um momento, rapariga. Ele deixou-me, o vento soprando repentinamente frio em meu redor, com a perda da sua presença, e foi falar com dois dos homens que estavam ali perto, sem fazer nenhum alarde. O que é que ele teria pressentido lá fora na escuridão? Eu tinha o maior respeito pelo sentido de perigo de Jamie. Ele vivera demasiado tempo como caçador e como caça para não sentir a tensa prontidão que havia entre os dois, invisível ou não. Regressou alguns momentos depois e agachou-se ao meu lado, enquanto eu me enfiava a tremer debaixo das mantas. "Está tudo bem?" disse ele. "Disse para deixarmos dois homens de guarda esta noite e para cada um manter a arma carregada e à mão. Mas creio que está tudo bem." Olhou para além de mim, para a floresta, mas o seu rosto agora estava apenas pensativo. "Está tudo bem", repetiu ele mais convicto. "Foi-se embora?" Ele virou a cabeça. Os lábios esboçaram um sorriso. A sua boca parecia macia, tenra e vulnerável, no meio dos pelos duros, vermelhos e espetados da barba. "Nem sei se havia alguma coisa ali, Sassenach", disse ele. "Senti que me observavam. Mas pode ter sido um lobo de passagem, uma coruja ou nada mais do que um espírito inquieto a deambular pela floresta. Mas sim, agora já se foi." Sorriu-me. Vi o tremeluzir da luz que lhe orlava a cabeça e os ombros quando ele se virou, recortado em silhueta contra a fogueira. Mais além, a voz de Roger flutuava até mim, acima dos estalidos da fogueira, conforme ele aprendia a melodia da canção das Silkies, seguindo a voz de Evan, grave, mas confiante. Jamie deslizou para debaixo das mantas ao meu lado e virou-se para mim, as mãos frias a tatear, para que eu devolvesse o favor que ele me fizera antes. Tremíamos convulsivamente, ansiosos pelo calor um do outro. Eu encontrei-o e ele virou-me, puxando para cima as camadas de tecido entre nós, de modo que ele ficasse atrás de mim, o braço em meu redor, as pequenas áreas secretas da nossa nudez unidas no calor por baixo das mantas. Permaneci de frente para a escuridão da floresta, observando a luz da fogueira a dançar por entre as árvores, enquanto Jamie se movia atrás de mim, por trás, por entre, dentro, quente e volumoso, e tão vagaroso a ponto de mal restolhar os ramos que forravam o sol sobre nós. A voz de Roger ergueu-se forte e melodiosa, acima do murmúrio dos homens, e os tremores lentamente cessaram. Acordei muito mais tarde, sob um céu azul escuro, quase preto, a boca seca, o som áspero da respiração de Jamie no meu ouvido. Eu estivera a sonhar, um desses sonhos repetitivos, inquietantes e sem sentido, que desaparece imediatamente assim que acordamos, mas deixa um gosto desagradável na boca e na mente. Precisando tanto de água como de aliviar a minha bexiga, contorci-me cuidadosamente para sair debaixo do braço de Jamie e deslizei para fora das mantas. Ele mexeu-se e gemeu ligeiramente, fungando no seu sono, mas não acordou. Parei para lhe colocar a mão ao de leve na testa. Fresca, não tinha febre. Talvez ele tivesse razão, então. Era apenas uma forte constipação. Levantei-me, relutante em deixar o quente santuário do nosso ninho, mas sabendo que não conseguiria esperar até de manhã. As canções tinham-se silenciado. A fogueira brilhava com menos intensidade, mas ainda estava a arder, mantida pela sentinela a serviço. Era Murdo Lindsay. Eu podia ver o pelo branco do seu chapéu de pele de gambá, empoleirado em cima do que parecia uma pilha amontoada de roupa e mantas. O anónimo de Glasgow agachava-se do outro lado da clareira, o mosquete sobre os joelhos. Fez-me um meneio de cabeça, o rosto sombreado pela aba do chapéu desengonçado. O chapéu branco também se virou na minha direção, com o ruído dos meus passos. Delineei uma onda e Murdo fez-me um gesto com a cabeça e virou-se novamente para a floresta. Os homens dormiam num círculo encoberto, como por uma mortalha, tapados com os seus cobertores. Senti uma súbita inquietação ao caminhar por entre eles. Ainda sob o efeito do sono e dos sonhos, estremeci à vista das formas silenciosas, jazendo tão imóveis no chão, lado a lado. Exatamente assim haviam sido dispostos os corpos em Amiens, em Preston, imóveis e cobertos lado a lado, os rostos cobertos e anónimos. A guerra raramente olha no rosto dos seus mortos. E por que razão deveria acordar dos braços do meu amado a pensar em guerra e nas fileiras adormecidas de homens mortos? Questionei-me. Mal pisando o chão por entre as filas de corpos tapados. Bem, isso era bastante simples, considerando a nossa missão. Estávamos a caminho da guerra, se não agora, ainda assim muito em breve. Uma forma enrolada num cobertor resmungou, tossiu e virou-se. O rosto invisível, indiscernível dos demais. O movimento assustou-me, mas um enorme pé projetou-se debaixo do cobertor, revelando a bota amarrada com a corda de Evan Lindsay. Senti o fardo da imaginação ansiosa relaxar com aquela prova de vida, de individualidade. É o anonimato da guerra que torna a matança possível. Quando os mortos sem nome são identificados outra vez no túmulo e no monumento aos mortos de guerra, é que eles recuperam a identidade que perderam como soldados e assumem o seu lugar no pesar e na lembrança, os fantasmas de filhos e amantes. Talvez esta jornada terminasse em paz, mas o conflito que estava para vir, entretanto, o mundo iria ouvir falar dele. E eu passei pelo último dos homens adormecidos, como se caminhasse por um pesadelo do qual ainda não acordara. Peguei num cantil do chão, perto dos alforjes, e bebi um grande gole. A água estava gelada e os meus pensamentos sombrios começaram a dissipar-se, lavados pela sua sensação límpida e agradável. Parei, arquejante por causa do frio, e limpei a boca. Era melhor levar um pouco de água a Jamie. Se ele não acordara com a minha ausência, acordaria com o meu regresso. E eu sabia que a sua boca também estaria seca, já que ele estava completamente impossibilitado de respirar pelo nariz. Passei a tira de couro do cantil pelo meu ombro e entrei no abrigo da floresta. Estava ainda mais frio sob as árvores, mas o ar estava parado e absolutamente límpido. As sombras, que pareciam sinistras vistas da fogueira, eram estranhamente reconfortantes, vistas do interior da floresta. Longe do clarão e dos estalidos do fogo, os meus olhos e ouvidos começaram a adaptar-se à escuridão. Ouvi o restolhar de algo pequeno na erva seca ali perto e o inesperado e distante pio de uma coruja. Depois de terminar, permaneci imóvel por alguns minutos, desfrutando da momentânea solidão. Estava terrivelmente frio, mas muito sereno. Jamie tinha razão, pensei. O que quer que tenha ou não estado ali antes, o bosque não tinha nada de hostil agora. Como se o meu pensamento o tivesse invocado, ouvi uma passada cautelosa e a sua respiração lenta e asmática. Ele tossiu, um barulho abafado, sufocado, que não me tranquilizou nem um bocadinho. Estou aqui, disse eu baixinho. Como está o peito? A tosse foi substituída por um repentino chiado de pânico e ouviu-se uma agitação e um ruído de folhas e galhos esmagados entre as árvores. Vi Murdo sobressaltar-se junto à fogueira com o mosquete na mão e, em seguida, uma figura escura passou por mim como uma flecha. Exclamei, mais espantada do que assustada. A figura tropeçou e, por reflexo, tirei o cantil do ombro e girei-o no ar pela tira. A figura foi atingida nas costas com uma pancada oca e quem quer que fosse, certamente não era Jamie, caiu de joelhos a tossir. Seguiu-se um curto período de caos, de gritaria incoerente e confusão generalizada, com os homens a saltar das suas mantas como bonecos de mola da caixa de brinquedo. O homem de Glasgow pulou por cima de vários corpos, atrapalhados para se levantar, e embrenhou-se no interior da floresta, com um mosquete acima da cabeça, a berrar. Correndo para dentro da escuridão, lançou-se sobre a primeira figura que vislumbrou, que por acaso era eu. Voei de cabeça no meio das folhas, onde aterrei de forma pouco elegante, esparramada e sem ar, o sujeito de Glasgow, ajoelhado na minha barriga. Devo ter soltado um grunhido suficientemente feminino quando caí, porque ele parou, por pouco não desfechando, uma coronhada na minha cabeça. Ei! Baixou a mão livre e apalpou cautelosamente. Sentindo o que inequivocamente era um seio, deu um salto para trás como se se tivesse queimado e lentamente afastou-se de mim. Hã? Resmungou ele. Ufa! Respondi o mais cordialmente possível. As estrelas giravam acima da minha cabeça, brilhando através dos galhos desfolhados. O homem de Glasgow desapareceu com um pequeno grunhido escocês de constrangimento. Havia tumulto e gritaria mais adiante, à minha esquerda. Mas eu não conseguia fazer mais nada a não ser tentar recuperar o fôlego. Quando finalmente consegui levantar-me, o intruso tinha sido capturado e arrastado para a luz da fogueira. Se ele não estivesse a tossir quando eu o atingi, provavelmente teria conseguido escapar. No entanto, ele arquejava tão ruidosamente, a tossir e a chiar, que mal conseguia permanecer em pé. E o seu rosto estava escuro do esforço para respirar. As veias da sua testa sobressaíam como vermes e ele emitia um estranho ruído sibilante quando respirava ou tentava respirar. — O que raio estás a fazer aqui? — perguntou Jamie com a voz rouca. Depois parou para tossir em solidariedade. Era uma pergunta puramente retórica, uma vez que o rapaz, obviamente, não conseguia falar. Era Josiah Beardsley, o meu potencial paciente para a extração das amígdalas. E o que quer que ele tenha andado a fazer desde a Assembleia, não tinha contribuído em nada para melhorar o estado da sua saúde. Apressei-me para a fogueira, onde a cafeteira estava sobre as brasas. Peguei nela com uma dobra do meu chile e abanei-a. Ótimo. Ainda sobrava um pouco de café. E como estava ali desde o jantar, devia estar forte como Hades. Sentem-no. Desaperta-lhe a roupa. Traga uma água fria. Abri caminho pelo círculo de homens à volta do prisioneiro, forçando-os a afastarem-se com a cafeteira quente. Num abrir e fechar de olhos, eu já tinha uma caneca de café forte nos lábios dele, escuro como tudo, diluído com apenas alguns salpicos de água fria para que não lhe queimasse a boca. Expira devagar, contando até 4. Inspira, contando até 2. Expira outra vez e bebe um gole, disse-lhe. O branco dos seus olhos aparecia a toda a volta da íris e a saliva havia-se-lhe acumulado nos cantos da boca. Mas coloquei a mão no seu ombro com firmeza, obrigando-o a respirar, a contar, a respirar, e o esforço desesperado abrandou um pouco. Um gol, uma respiração, um gol, uma respiração, e quando finalmente todo o café já tinha sido ingerido, o seu rosto já tinha desbotado de um alarmante tom roxo azulado para algo mais parecido com barriga de peixe, com duas marcas avermelhadas onde os homens lhe tinham batido. O ar ainda assobiava nos seus pulmões, mas ele estava a conseguir respirar, o que era uma melhoria significativa. Os homens espalharam-se à volta a murmurar e a observar com interesse. Mas estava frio e era tarde. E conforme o frenesim da captura esmoreceu, começaram a desanimar e a bocejar. Tratava-se afinal apenas de um rapazola. E um bastante pequeno e feio, por sinal. Voltaram com satisfação para as suas mantas quando o Jamie os despachou, ficando apenas Jamie, Roger e eu para tomar conta do inesperado hóspede.